uma mensagem que o senhor pode passar assim para quem quer se dar bem na vida e já está começando a pensar em criar atalho para chegar onde quer chegar? Tá no caminho errado já. Não tem atalho. Não tem atalho? O caminho que você tem que seguir é aquele. Nada. Se você estiver caindo no seu caminho, o caminho que você vai cair. Não adianta fugir de cair. Porque é uma hora que você vai cair. Se você tem que cair dois tombos pequenos, você vai cair um grande lá na frente. Ixi. Tá entendendo? Nossa. Então não adianta esse negócio de atalho. Você tem que fazer o seu caminho. Você tem que seguir o que é certo. O que é certo. O que você acha que é certo é isso, então você siga isso. Você está tendo um conselho, siga isso. Sigo o conselho. Procure agir o mais certo possível. Uhum. Porque uma hora alguém vem cobrar isso de Vem você. cobrar. Alguma hora vem essa conta. E quando a pessoa diz, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Essa vontade de fazer acontecer logo e procurar o atalho, porque eu quero ficar com fulano, a umbanda tá aberta, a amarração é a melhor coisa. Não é o momento. Ah, Não está preparado ainda. não. Para o relacionamento, por exemplo. Para o relacionamento, para a Umbanda, para tudo. Nossa. Para qualquer religião, não está preparado. Quando. Para estar preparado, o senhor fala, tem que primeiro ter controle sobre si mesmo, Sim. não é? Mamãe, quando vai ter você, ela não tem um tempo para esperar lá dentro? Você sair? Tem. Se sair antes, o que que acontece? Não está preparado, Não tá? tá. É. Prematuro. Então. E precisa daí a ajuda dos médicos, ajuda de um monte de gente, né? Então, às vezes a pessoa está Que é melhor prematura. exemplo que esse? Não é isso que eu estava querendo Não é saber. isso que eu quero saber. Ilustra bem. Você vai mudar. Ah, eu vou seguir ali, mas o caboclo falou aquilo para mim, eu vou fazer outra coisa, eu vou tentar enganar ele. Não é a mim que você está enganando. Está enganando é você. Assim mesmo. E as pessoas muitas vezes se acham esperto do que querer pular a etapa. Sim. Aí é aquele negócio que nós falamos, é a cura da cabeça. Genoa, seu boiadeiro! Seu boiadeiro! Conhecimento da espiritualidade a todos. E eu fiz uma consulta e foi permitida a sua vossa presença aqui hoje para esse diálogo. Então eu gostaria de saber se o senhor pode nos ajudar aí, conversando com o rapaz. Desde já eu agradeço, muito obrigado. O senhor fique à vontade, desenvolva o seu trabalho aí, é um prazer tê-lo aqui. Sua licença. Tudo bem com o senhor? É você? Sim, eu que sou. Eu que sou o moço, fico muito agradecido do senhor ter vindo falar com a gente, viu? Muito agradecido. Eu vou convidar o senhor para sentar e dialogar com a gente, pode ser? Fica mais fácil, tá? Para filmar. Assim? Sim. Pode passar, fica à vontade. Já vai começar. Abre, aqui olha ali embaixo, olha no topo, você acha? Não tá aí? Não. Então tá do lado, tem caneca aí. Tem caneca. Isso, caneca essa, caneca branca, ou a maior se ele quiser. Daqui que eu lavo, né? Então vamos lá. O senhor é uma entidade que trabalha na Umbanda, certo? E o senhor vem na qual linha? Vem na linha de boiadeiro. Boiadeiro. Isso. Por que que o senhor vem na linha de boiadeiro? Não vem numa outra linha? Eu sou um boiadeiro. O senhor, na última vida do senhor, o senhor foi um boiadeiro. Ah, então... O senhor acredita que a vida de boiadeiro contribuiu para o senhor entrar nessa linha hoje? Entendi. E como que foi depois, entre o período que o senhor viveu na terra, depois, assim que o senhor passou para o outro lado, como é que foi? O senhor acreditava em Deus quando o senhor vivia na terra? Acreditava, tem que acreditar, né? Tem. Era o caminho. Era o caminho do senhor. E o senhor acreditava em qual religião, assim, que o senhor tinha, assim? Não tinha muita religião, não. Você tinha que rezar e seguir o seu caminho. Não tinha muito tempo pra isso, não. Tinha que trabalhar e seguir seu caminho. Ah. Você tinha que fazer suas orações e ali você seguia seu caminho. Não tinha muito tempo pra se pegar a religião. Não tinha muito tempo. E então a família do senhor não era religiosa? Ou o senhor que estava muito ocupado com outras coisas? Eu não tinha família, não. Não tinha? Não tinha família. Eu vivia muito era pro trabalho. Pro trabalho. E como é que era o trabalho do senhor? O senhor fazia o que como trabalho? Boiadeiro? Cuidava de gado. De gado? No capanga da fazenda, eu cuidava de gado ali. Tinha um patrão. Entendi. O senhor trabalhava na fazenda de alguém? Isso. Entendi. E aí, durante o trabalho do senhor, o que que o senhor aprendeu na vida sendo boiadeiro? Porque normalmente a gente entra num tipo de vida para ter alguma experiência, algum aprendizado. Quando hoje o senhor aí pensando como espírito, o que que o senhor diz, olha, essa vida valeu para isso? Para que valeu a vida de boiadeiro? Para cuidar dos outros. Aprender a cuidar dos outros. Isso. Eu cuidava. Hoje eu venho. Minha função aqui hoje é cura. Ah. Eu ajudo em cura. Hoje o senhor ajuda na cura. Isso. Quando alguma doença, alguma coisa, essa é minha função aqui. Hoje. Uhum. Então a minha função é vir aqui pra cura. E isso eu aprendi de outras vidas. Na minha vida passada. Eu cuidava. Além de eu fazer tudo na fazenda. Então tinha pessoal que vivia, pra ver que não tinha condição, um homem de branco. Então a gente tinha que aprender isso daí. Você tinha que cuidar. Tinha que... Já botei muita criança no mundo. Nossa. E o senhor, então, aprendeu porque o senhor tinha interesse em aprender essas coisas. Que precisava, né? Precisava também. Ou você aprende ou você não morre. Ah, olha. Então, não vamos deixar morrer, vamos fazer o que a gente pode. Sim, entendi. Então, o senhor fazia as rezas do senhor e o Deus para o senhor era isso. É esse momento sagrado de rezar, mas trabalhar também. Não parava para ficar. Tem que trabalhar. Não tem que trabalhar. Então hoje uma pessoa que está assim, vendo a gente, está meio assim, sem vontade de trabalhar, querendo ganhar a vida de forma fácil, o que o senhor dá a sugestão? Não vai conseguir nada. Não vai para frente. Não vai para frente? Trabalhar para ocupar cabeça. Ah. Cabeça sem ocupação. Não pensa nada que presta. Nossa. Isso que você vê hoje, muita gente aí perdida, muita coisa errada. Assim? É. De tudo. Desocupado, né? Porque não faz nada, não quer saber de nada, quer tudo fácil. Tudo fácil. Vai conseguir o que é fácil. Nossa. Nada. E daí não aprende a dar valor, você acha? Não dá valor. Porque o que vem fácil, vai fácil. É. Você ganhou aqui, você vai perder ali. Sim, sim. E o senhor passava assim, frio, calor, o senhor... Tudo isso fez o senhor dar valor pro... Eu não passava não, porque eu tinha um tetinho lá. Ah. Como eu cuidava. Uhum. Passei no começo. Uhum. Quando era jovem, até você conseguir ter alguma coisa. Mas depois eu não passei mais não. Eu tinha o que comer, tinha o que beber. Então eu tinha isso daí. Tinha isso daí. Porque eu trabalhei para conseguir. Entendi. Com o meu trabalho que eu consegui tudo isso. E parece então que quem ganha as coisas fácil, vai fácil, não só porque não aprendeu a dar valor, mas parece também que tem um processo de aprendizado durante o trabalho e a pessoa vai ficando melhor também, né? Não é só para ganhar dinheiro o trabalho. Não, esse negócio que vocês falam aí, que é o pataco, né? O dinheiro, a moeda, sim, todas essas coisas aí, isso precisa, porque... Na Terra, hoje, você precisa disso. Hoje, né? Você precisa disso, que é um meio de troca. É um meio de troca. É. Antigamente não tinha esse moeda, esse negócio tudo. O que você fazia? Você tinha a carne, o gato, você trocava pela comida do outro que fabrica comida. Uhum. Isso daí é o dinheiro. É. Então você precisa disso daí hoje, que é isso daí. Então você trabalha hoje, que é pra quê? Que é pra conseguir esse dinheiro, essa moeda. Sim. Então, mas você, o que você deixa de perder, que você ganha fácil, vai fácil, é porque você não dá valor. É. Você não vê onde vai. Você gasta assim com qualquer coisa. Com qualquer coisa e depois não. Entendi. Depois você fala, não sei aonde foi, não sabe. Você não tá nem aí pra nada. Você não é apegado a isso. Uhum. E se a pessoa diz assim, olha, mas é a sociedade que é assim, é a cultura que é assim, eu não tenho culpa. O que o senhor sugere pra pessoa? Pode ter culpa. Você não tem vontade de fazer suas coisas? Sim, eu tenho. Você está aqui hoje por quê? Alguém aqui falou para você vir aqui? Não. Você está fazendo o seu trabalho, não está? Estou sim, senhor. A sociedade te obrigou a fazer isso? Não. Então você tem culpa. Se você não quiser, você tem culpa. Você escolhe o seu caminho. Entendi. Você acha que a pessoa cria a própria possibilidade... Sim. Tendo a vontade primeiro. Sim. Tendo vontade, você faz o que você Porque quiser. Porque o boiadeiro parece que tem esse ensinamento que ele traz, né? De você ter essa garra pra... E não desistir do trabalho. É assim? É assim. Nada é impossível. Uhum. Nada. Nada que você não sabe é impossível. Tudo você aprende. Tudo. Qualquer coisa que você queira, você aprende. Aprende. Se você tiver vontade, você vai atrás e você... Você consegue tudo. Então. Então não tem nada disso. Não agora, tem nada difícil. Nada difícil. Agora, quando alguém fala assim, olha, quando eu devo chamar um boiadeiro? Se alguém faz essa questão, conhece, sabe o trabalho do guardião da esquerda, conhece o trabalho do preto velho, mas assim, como é uma linha meio nova, as pessoas às vezes ficam em questão na cabeça, né? Olha, quando que eu chamo um boiadeiro? O senhor pode ensinar um pouco pra gente sobre isso? Como eu te disse, boiadeiro maioria do boiadeiro é cura. É. Médica. Cura médica mesmo. Então é uma hora. Você está enfermo e quando você está precisando, é isso que você precisa. É o boiadeiro, é para isso. É ele que vai lá tirar as impurezas, é ele que vai atrás disso daí resolver. Boiadeiro. É ele que vai aliviar a dor. Parece que o boiadeiro também tem essa de, de ser como se fosse um administrador de várias cabeças, comparando com gado, né? Mas é. E ele consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo e direcionar bem. Tem um pouco a ver com a linha do senhor? Que o senhor trabalha com vários elementos, direciona bem as pessoas, ou é mesmo só especializado na cura? Não, você trabalha, é como eu te disse. Tudo que você procura se aperfeiçoar, você vai se aperfeiçoar. Você vai conseguir. Não é porque você não está doente que você precisa de um conselho, de um boiadeiro, que você não vai ter o conselho. Ah, não está doente, então vai para lá. Isso. Não. Vai ter o conselho. Que você precisa. No que precisa, o caminho que precisa abrir. Ele pode não cuidar diretamente a isso, mas ele vai te passar a orientação. Vai passar. Ele vai te passar o caminho que você tem. Pode ser que ele vai conversar no astral com outras linhas, com outras entidades, para outras pessoas resolver aquilo, mas no momento ele vai te atender. Vai. Porque às vezes a cura também ocorre logo no pensamento da pessoa, né? Antes da doença acontecer. Sim. É uma cura. Sim. Ah, às vezes você não está doente, é matéria, você está doente, é os pensamentos. Ah lá. Isso é uma cura. Então tem pessoa doente do pensamento? Tem. Tem. Eu não falei no começo aí para você que. É. Tem um monte de gente à toa aí, tem um monte de gente que não tá nem aí com nada. Nem aí com nada, falou. Isso é uma doença do pensamento. É uma doença do pensamento. Ah. O cara não quer saber de nada. Pode. Como é que você disse? Ganha fácil? É. Ganha fácil. Vai fácil. Vai fácil. Tá doente. Porque ele tá pensando assim. Isso. Então o senhor acha que as consequências que acontecem já é próprio da lei de Deus pra pessoa aprender responsabilidade. Perde, daí fala, não, agora eu tenho que melhorar, né? É um caminho que você tem que traçar. É. Você escolheu. Escolheu. Esse caminho. Não precisava ser tão difícil. Não precisava. Como você, o ser humano aqui na Terra, ele acha que tem que ser tudo fácil. Tudo fácil. Ou quando é difícil, é tudo difícil. Não. Você que escolhe o caminho fácil, o caminho difícil. É isso. O caminho seu você escolheu desde quando você nasce. É. Antes de nascer. Uhum. Esse é o caminho que você escolheu, você traçou. Só que ali no meio, naquele caminho, você vai ter tanto pensamentos bons como pensamentos ruins. Ah, é aí que tá. É aí então que depois, é aí que regula. É aí que tá a doença. Pode ir pro bem ou pode ir pro mal, pode? Pode. Tanto pra um lado quanto pro outro. Pra um lado quanto, como pro outro. E aí, então quando chega na... Que tipo de pedido que já chegou até o senhor assim? O senhor já deu muita consulta para as pessoas, né? Bastante. Que tipo de coisa que as pessoas mais pedem assim pro boiadeiro? Bastante cura, bastante trabalho. Então assim, se uma pessoa fala assim, olha seu boiadeiro, tem o meu filho lá em casa, ele tá com febre, o senhor tem como fazer alguma coisa? Tem. Pode dar um banho para ele, pode mandar ele acender uma vela lá. Ah, tudo isso daí você... Já aconteceu de alguém? Já. Falar que o filho está vindo. Já, porque na hora que ele está acendendo uma vela, ele está mentalizando, ele está entrando em contato comigo. Olha. E ali por pensamento você vai até lá e você ajuda. Entendi. Existem casos que você precisa estar com a pessoa próxima, né? Alguma coisa. Mas tem casos que. Então o senhor acha que não dá para o senhor passar uma fórmula porque cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Para dizer assim, quando está com febre, tome esse banho. Não. Cada um tem uma função, cada atitude tem uma reação. Então, não existe um segredo ali. Não, é só isso aqui e pronto, resolveu de todo mundo. Não. Sua dor de cabeça pode ser diferente de outro. É, entendi. Então, para a sua tem um remédio, para o outro, outro remédio. Olha. O senhor acha que isso também envolve a combinação de energia que está na cabeça da pessoa? Tudo isso tem que levar em consideração? Sim, sim. E vocês acessam isso quando a pessoa está na frente ou quando o pedido está sendo feito? Sim. Entendi. E como é que é essa interação com os guardiões ou com os guias da pessoa que vem da consulência para ser atendidos. O senhor conversa com, por exemplo, se eu vier falar com o senhor conversa com meus guias e eles já falam, olha, esse menino está assim, assim, fale isso para ele, como é que é? Às vezes eu não preciso conversar, porque se você já veio conversar a mim, já arrumaram um jeito de trazer você até mim. Isso. Porque às vezes o seu guia não consegue te passar alguma coisa, ou ele te passa alguma coisa e você não entende. Você acha que você está pensando por pensar, não é assim? Sim. Então já puseram você no meu caminho, vamos até lá e lá de frente comigo ali. Lá acontece o que o senhor tiver que falar, vai falar. Eu vou falar, alguém vai me passar alguma informação. Ah, olha. E muitas vezes o senhor acha assim, então a pessoa não precisa de um discurso, não precisa de receita nem nada, é uma palavra que ela ouve. Uma palavra é o que você precisa. Como diz, é uma palavra que vai tocar o seu coração. Olha. Acabou. Como um copo cheio de água. Se você pôr mais uma gota, ele transborda. É a mesma coisa. Aquela gota foi o suficiente para transbordar. Não é assim? Olha, entendi. É isso que acontece. É isso. Entendi. E, no caso, assim, já aconteceu do senhor receitar alguma coisa e dar errado? Claro que não, porque o senhor tem uma formação, né? No mundo espiritual. Que eu me recorde, não. Entendi. Porque às vezes existe muita receita que você passa e a pessoa nunca mais... Ou faz errado. Não faz certo, não tem fé. Então não é que eu errado, às vezes... É porque foi alguma coisa que eu passei errado. Sim. Às vezes você tem alguma coisa e eu não posso interferir. Tentar amenizar a sua dor. Ah, entendi. Você tem uma dor e eu não posso interferir. Aham. Mas então falando coisas que você tem que passar por isso. Entendi. Então eu vou amenizar a sua dor. Você vai sentir menos dor. É. Mas a dor você vai ter que passar por isso. Tem que passar. Então não é que o remédio está errado. É que às vezes são coisas que precisam ser... completadas. Compreendi. Missões que você tem que completar. Então você ameniza essa dor, mas a missão você tem que cumprir. Tem que passar. Você tem que passar. Entendi. Existem muitos remédios que você passa e você não tem um retorno. A pessoa veio e te pediu e você não sabe, não tem como você ficar toda vez fiscalizando, indo atrás do remédio. Você passa o remédio. Se não voltou porque deu certo ou porque deu errado. E ela foi, mas continuou eu tudo bem. Eu penso que deu certo. É, tem que ter. Se deu errado, você volta para tentar um outro remédio. Mesmo. Não é assim? Foi. Você vai num homem de branco, que te passa um remédio errado. Não funciona. O que você vai fazer? Volto lá. Então. Claro. Entendi. Eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso ficar toda hora numa pessoa e cuidando. É. Porque ela tem o caminho dela para seguir. Tem o caminho dela. Tem. Todo mundo tem o seu caminho. É. Hoje você está aqui conversando comigo, você tem seu caminho. É, sim. Sim, sim. Então, a cura muitas vezes também é questão de ou falta de fé da pessoa, né? Que vocês passam e ela não tem a fé. Ou então faz até alguma coisa errada. Um exemplo que eu aprendi é assim. A entidade receitou tomar um banho de ervas, com 3 ervas. A pessoa foi lá... colocou o banho para ferver, colocou num copo e bebeu. A função não era. Não era. Não era beber, ela tomou o banho. Tomar o banho. É. Mas é que confundiu o beber com tomar e acontece, né? E é porque também é difícil, muitas vezes as pessoas não entendem. Então, o senhor está resumindo, a cura é sempre um processo que há uma combinação entre o que vocês passam e a pessoa seguir direitinho o conselho e ter a fé. E ter fé de que aquilo vai resolver. Não vai resolver. Entendi. Aquilo vai consertar os problemas. Claro. Vai amenizar essa dor. Vai amenizar. E aí, então aí voltando aqui na passagem sua, quando o senhor chegou, o senhor acreditava em Deus, mas estava ali... fazendo suas orações, fazendo seu trabalho, fazendo o que o senhor achava ser certo. Né? O senhor fez alguma maldade enquanto estava vivo? Ou natural que todo mundo faça alguma coisa que não esteja sempre... Algum erro, todo mundo pode cometer. Todo mundo faz. Isso. Mas como é que foi o senhor chegar no pós-vida, no além-túmulo? E o senhor ficou surpreso que a vida continua? Eu acho que isso aí é uma coisa... que choca todo mundo. Choca, né? Porque não tem muita consciência. Porque a pessoa quando está pegada aqui na terra, ela não imagina tudo que tem pela frente. Isso aqui foi só uma caminhada. Só uma caminhada. Aqui você não nasce, fica criança, cresce, fica velho. Fica. Lá você não tem isso. É uma fase. Uma fase só. Entendi. O astral é uma fase só. Para que você passou dessa fase que foi o seu encarne na Terra, você tem o astral. O astral. Então o senhor chegou lá, foi um choque para o senhor. Sim. Foi um choque. Ah, aqui, acho que para muitas pessoas são choques. É, sim, o senhor falou. Você não acredita ou não acredita que você vai viver tudo que você tem aqui, você consegue viver lá no seu astral, você consegue fazer o que você fazia aqui, você fazer lá. E eu, no caso, eu cuidava. Como eu te disse, eu cuidava, eu ajudava. Na fazenda. Na fazenda, na cura. Uhum. Obrigado. Eu ajudava. Ajudava. E aí, o outro boiadeiro que eu falei, uma cobra mordeu ele e aí levou ele para o desencarne. Como é que foi com o senhor? O senhor morreu de idade? O senhor lembra? Não lembra? Que às vezes não. Isso foi desentendimento. Nossa. Minha vida foi tirada daqui. Foi tirada? Entendi. Então vamos dizer assim, o senhor foi assassinado. Apesar de eu fazer. Matou o senhor. Tudo que eu achava certo, eu era mandado, eu tinha um trabalho. Isso. E responsabilidades. E eu sempre cumpri minhas responsabilidades. O senhor sempre fez tudo direitinho como mandado. Numa dessas aí, tiraram minha vida. Uma missão que foi me dada. Tá. Essa pessoa que me deu a missão não era uma missão certa. Ah. E aí o outro já falou, está invadindo aí minha propriedade. Uma coisa do estilo assim. Alguma coisa desse tipo. É. E aí minha vida foi tirada. Foi tirada. E o senhor chegou no astral como o quê? Como uma pessoa que fez uma coisa errada? Como que o senhor foi recebido lá? Eu fui primeiro para ser curado lá. Para curar. Primeiro eu fui ser curado. Tá. E tem mesmo essas estruturas que se diz aí astrais, de cidades e hospitais. Tudo que você tem aqui na Terra, que você sabe, que você vê, você tem lá. Tem lá também. As pessoas que eram daqui, elas foram para lá. Foram para lá. E fizeram essas coisas nos astrais. Sim, passaram por esse estágio de cura. Às vezes não é a mesma coisa que você tem aqui. É, mais avançado. Mas é diferente. É diferente. Mas você tem. Tem também. Você tem. Tem esses caminhos lá. Olha. Então, você vai naquilo que era a sua função aqui na Terra. Uhum. Eu, depois de ter essa cura... Isso. Aí. Eu tive... Aí foram me preparar para mim hoje poder vir aqui, espírito, tomar um cavalo e continuar essa missão de cura que eu tenho. Foi difícil essa preparação? Foi. Tudo é difícil. Uhum. É uma coisa nova. Nova. Você não conhece. Entendi. E o senhor encontrou... Você tem que primeiro fazer... Se desligar dessa... Abandonar a história. Essa, a Terra. Você tem que se desligar. Você tem que fazer o espírito se desligar. Porque ele está preso aqui ainda. No meu caso. Foi um caso que foi tirado. Sim. Foi. Você tem que fazer se desligar. Ele tem que entender que ele não está mais ali. Olha. Você tem que dar luz para ele. Ensinar o caminho. Uhum. Aí ele vai. O médico lá. Passa pelo processo de cura. Aí vai ser curado. Uhum. Aí ele vai ter os ensinamentos para ele poder reencarnar em espírito, voltar e assumir um cavalo para ele, poder trabalhar e seguir a sua missão. Olha! Que eu tenho uma missão aqui. O senhor tem uma missão? A minha missão é essa, é vir aqui e ajudar. E ajudar. Do jeito que o senhor puder. Na parte de cura. De cura. Que eu puder. Tanto do pensamento, da emoção, de tudo. Do físico também. E entra aquele caso que eu te falei. Nem toda cura é permitida. Ah, sim. Você só tem que passar por aquilo, igual o senhor falou. Eu tenho que passar. Pra aprender. Você vai fazer o quê? Resignar. Você vai tirar a dor. O senhor vai tirar a dor? Você vai amenizar a dor. É isso que você vai fazer. Se eu te der pra você carregar um boi, você aguenta? Não aguento. Se eu te dar um bezerro, você aguenta? É mais fácil. Sim, é mais fácil. Então é isso que a gente faz. Recém-nascido ali, eu aguento. É isso que a gente faz. Não vou te dar um boi pra você carregar, vou te dar um bezerro. Ah. É essa dor que eu tô te tirando. Nossa. Se você for permitido. Claro, tiver crédito. Se você não tiver, tiver médio. Tira tudo, você não carrega nada e fica tudo certo. Olha. É isso. Entendi. E como é que é esse treinamento depois que o senhor é um espírito já regenerado para o senhor virar uma entidade de Umbanda? Isso eu não posso falar. Que é muito comprido e detalhado. É uma coisa que não tem permissão. Entendi. Eu não tenho essa permissão. Uhum. Sim. É apenas um ensinamento. Uhum. Você não tem os seus ensinamentos aqui hoje? É. Tem. Não é assim? É assim. Você não tem que aprender hoje no dia a dia para você poder fazer alguma coisa? Isso. É isso daí. Eu vou me ensinar para mim poder vir aqui e tomar esse cavalo aqui e poder trabalhar. Tá certo. Agora o processo, como que é, eu não posso falar. Pode ser guia que chegue aqui e possa falar. É, eu cada um tem o seu momento. Eu não estou autorizado. O senhor pode falar com qual nome o senhor vem na Umbanda? Flecha Ligeira. Flecha Ligeira. Caboclo, boiadeiro, Flecha Ligeira. Caboclo, boiadeiro. Qual que é a diferença na Umbanda entre caboclo, boiadeiro e o caboclo índio? O segmento, é a linha que ele atua. A linha vibratória dele. Olha. Todo guia tem uma linha vibratória. Todo? Sim. E o nome do guia é a linha que ele, de vibração dele. Que ele atua, né? Isso. Caboclo, flecha ligeira. Caboclo, boiadeiro, caboclo, flecha boiadeiro, ligeira. Perdão. O que quer dizer esse nome? Por que flecha ligeira? O senhor usa uma flecha? Não. Não. Uma faca. Uma faca. Esse aqui é um instrumento magístico. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Já instrumento. Um instrumento magístico. Pra que que serve a faca? Cortar. Isso é verdade. Mas isso é... Isso daqui é que eu usava pra tudo. Usava pra tudo? Sempre usei faca. E durante a encarnação? É um instrumento que eu gosto. O senhor gosta? Mas na Umbanda não precisa cortar nada, né? Só para esclarecer para o povo não ficar com medo. Não, não precisa cortar nada. Mas eu estou usando essa matéria. Isso. E às vezes eu preciso cortar uma vela, cortar alguma coisa. Eu uso essa faca. É essa a função dela aqui. Entendi. Porque eu não levo ela pro astral. Pro astral. Isso é a função porque eu... Quando encarnado eu gostava de faca, eu sempre tinha faca na minha cinta. Então eu continuo. Porque eu sempre precisava, o boiadeiro descascar uma laranja. Tudo, você precisa comer, você precisa matar às vezes um bicho. É. Então era isso. Tá sempre então, é por isso que eu uso. Ajudando. Entendi. E aí, quando o senhor recebeu então essa missão de vir pra cá, e... Como é que foi essa adaptação entre o espírito e o encarnado para poder haver essa união assim e existir a mediunidade? Você disse desse cavalo? Sim, desse cavalo. Esse cavalo ele teve umas preparações. Teve? O senhor achou necessário? Cheguei, não fui o primeiro a tomar o cavalo. Ah. E, porque toda linha tem a sua vibração. Tem umas vibrações que são mais suaves, tem outras que são mais pesadas. É, então você precisa preparar aquela matéria que você vai montar. Montar. Sim, claro. Então, tem que ser alguma linha mais suave, alguma preparação, preparar a cabeça desse cavalo para ele poder aceitar. Imagina, chega eu, monto no cavalo e já vou fazer uma cura ali. É. Não dá certo. Porque às vezes, que, numa aos comparação, poucos, que... aos poucos, né? Numa comparação, assim, tem alguns cavalos que são selvagens, né? E aí, um boiadeiro precisa domar ele. Então, tem um tempo. Não é do nada que você chega lá, pega ele bravo e vai montando. Não. Olha lá. A matéria que você está tomando, o cavalo que você está tomando, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim? Aham. Você tem que preparar. Preparar. Tem que ver se ele vai querer seguir esse caminho. Olha. Não adianta eu vou subir ali, eu tenho minha missão para cumprir. É. Vou montar no cavalo e aí daqui a pouco ele fala que não quer mais seguir esse caminho. É. Isso. E aí, minha missão? O que, que eu preparei? O que, que vai acontecer? Tempo investido. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Nossa. Vou procurar um outro cavalo. Ah. Entendi. Então, esse processo na natureza a gente chama de amansar, né? De domesticar, de ensinar ele a conviver entre a gente. Então, no processo de mediunidade, podemos dizer que esse processo de preparação... Uma preparação, você está preparando aquela matéria que você vai... Que vai. Aquele cavalo ali para você montar em cima. E o senhor acha que cada boiadeiro prepara de um jeito? Sim. Ou tem linhas gerais assim que todos fazem igual? Existe, não o boiadeiro em si. A entidade. As entidades, sim, quando vai tomar um cavalo, ah, não sou eu, não é o preto velho, não é o erê que vai escolher. É um conjunto. Nós vamos ver quem está na mesma sintonia, na mesma vibração, quem vai trabalhar comigo, com quem que eu vou trabalhar. Não é que eu vou fazer e o outro, não. Os outros, quem vai trabalhar junto ali naquela linha? E aí? Quem vai vibrar ali? Uhum. Aí nós vamos escolher a matéria. Uhum. Ah, aquele cavalo, então vamos preparar. É. E ali, tudo isso é o trabalho, quando você está lá no astral, escolher um cavalo. É. Quem está com você? Qual é as linhas? Qual é o guia? E o que que faz assim o senhor escolher um cavalo específico? Seria vidas passadas juntas? Afinidade de vibração? O que que faz o senhor escolher um cavalo? Porque o senhor escolheu ele, não escolheu, por exemplo, eu, ou o pai, Daniel? É o cavalo que me atendeu. É o que eu tinha. Uhum. Entre alguns cavalos que eu tinha, foi o que atendeu. A nossa missão ali era aquele cavalo. Entendi. No caso, esse cavalo. Então, quando o senhor fala atendeu, o senhor fala teve mais harmonia com isso, ele, isso, tanto fisicamente quanto de pensamento. É isso daí. É assim. De acordo com o caminho que ele vai seguir, uhum, o caminho que ele tem para fazer aqui, uhum, na Terra, uhum, é o caminho que a gente precisa, o tempo que a gente precisa, que a gente tem. Tem para fazer. Até o desencarne dele é todo esse é o processo. É o tempo que a gente precisa para depois ou ir para um outro cavalo ou não, mas é o caminho, é o trajeto que a gente tem para fazer. E tudo isso não é nada que ele não saiba já, né? Porque ele combina antes de encarnar. Vai vir entidade, você ele vai. Pode não lembrar, mas sabe. Pode não lembrar, mas sabe. Então o senhor. Eu já dei traçado. Então o senhor acredita que todo mundo que, por exemplo, às vezes está interessado num vídeo desse, é que tem alguma ligação com a entidade, sim, que pode ou deve buscar algum terreiro sério para trabalhar? Sim. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim. Para a pessoa ver um vídeo desse, é, como é o que você disse, é um isso, vídeo. Isso, é um, né, vídeo. Para ver isso daí, é, alguém já falou para ele, já ia, é, lá olhar. Já falou. Por que ele sentiu, vai olhar? Sentiu porque ele vai se sentir curioso. Ah. Não é assim que é na Terra, vocês são tudo curiosos? Que é isso. Então, quando você está curioso, você não vai fazer o quê? Vai procurar? Vai procurar. Vai saber o que é? Vai. Então, você já está sendo preparado. Está sendo preparado já? Já está sendo preparado. O senhor acha que então é o guia que intuiu? Sim. Para estar naquele lugar, já é parte do desenvolvimento dele. Sim. Não que ele vai trabalhar, não porque ele viu esse negócio desse vídeo, agora que é médium, você está falando, que ele vai trabalhar, que ele vai. Não, não, mas ele tem, tá dentro, já está caminhando. Já tem uma preparação para ele. Já. E o senhor acha que a instrução é importante? O senhor trabalha para qual orixá? Eu sou Ogum. O senhor trabalha com Ogum. Mas não é por causa disso que o senhor não instruiria o conhecimento, que a pessoa deva buscar o conhecimento? Não, tem que buscar o conhecimento. Tem que buscar? Tem que buscar o conhecimento. Até um caboclo boiadeiro de Ogum instrui o conhecimento. Sim. Entendi. Tem caboclo essa boiadeiro de Oxóssi? Tem. Deve ter desse todo. Tem de todas as linhas. Tá. E o que mais, assim, é, dizendo que Ogum é o guerreiro, né, é o batalhador, o que, que o senhor, assim, tem mais a dizer para uma pessoa que agora está, assim, sintonizado com esses vídeos, com essas ideias, aprendendo e gostando? O que, que o senhor, como um caboclo boiadeiro de Ogum, tem a dizer, assim, que deva fazer para continuar no caminho? Siga seu caminho certo. Certo. Tenha pensamentos bons. Bons. Humilde. Humilde. É isso que tem que ser. Tem que ser. E se pensar em desistir, porque, ah, não estou tendo resultado, não acho uma casa decente. Continua procurando. Continua procurando. Essa desistência aí, todo mundo fala pra você. Estão tentando tirar você do seu caminho. Estão tentando? O senhor quer dizer que existem forças antagônicas, sim, ali agindo? Sim. Pra você mesmo não acender a sua luz. Sim. Eu, uhum, quando eu era encarnado, tinha. O senhor tinha tem também? Tem o caminho certo, não tem? Sim. Eu sabia o caminho certo, mas eu fui fazer uma coisa errada. É. O senhor eu tinha... fui fazer uma coisa isso, errada. Isso, isso. Tinha os outros falando, o senhor quer dizer. Eu tinha a opção de não fazer. É um resistir. Isso, isso. Então é isso. Então você tem que seguir o seu caminho. Não que você não vai desviar. Ah. Vou dar uma corrida ali e depois eu volto. Pode? Pode. Livre-arbítrio seu. Faz, faz o que você quiser. Mas a responsabilidade não escapa. Não escapa. Ah. Se você não fizer esse caminho aqui, você pode voltar para fazer de novo. Você tem um caminho para seguir. Tem um caminho. E que tenha esse o caminho. Tempo que você vai levar, quantos encarnes, quantos desencarnes você vai ter, vai depender de você. Sim. Ah. O que você não fizer, você pode voltar para pagar. Mas não vai ficar sem fazer. Mas vai fazer. Vai fazer. De um jeito ou de outro. Entendi. Então, voltando aqui. É sempre um estímulo, início do processo de aprendizado e crescimento, já está envolvido, de certa forma, com as energias e o conhecimento que as entidades proporcionam. Né? Já é parte do treinamento e da obtenção do conhecimento. Sim. Entende? Mas além do conhecimento, o que mais o senhor sugere para a pessoa? Porque ontem mesmo eu ouvi dizer assim, não deve ser um médium de livro, um médium que só lê livro e não faz nada, não fica nisso. O que o senhor tem a dizer? É as ação. Ah. Que nem todo mundo tem encarnado, tem tem uma letra pra você. Eu não tinha. Uma letra? Estudo? Isso, uhum. Eu não tinha. Não tinha? O senhor não foi pra faculdade? Não. Aliás, não, aliás, tinha isso. Não tinha época, não tinha tempo pra nada. Mas então, o que, que eu precisei? Uhum. Conhecimento. Não é isso que você está falando? Sim, conhecimento. Eu precisei correr atrás. O senhor tinha o conhecimento dali, da prática, né? O que foi preciso para a sua da vida, o senhor vida. Teve. Da vida. Conhecimento da vida. Isso. É a escola da vida. É esse o conhecimento. É o melhor conhecimento. É o melhor? É o melhor conhecimento. Entendi. E boiadeiro normalmente é doutor nisso, né? Porque a vida exige. É isso que eu te falei. Olha lá. Muita criança no mundo. Uhum. Das parteiras? Parteiro. Olha. Tá certo. E aí então o senhor está sugerindo assim, ó, a ação é importante, a prática, a experiência. Isso. Não é só aprender no livro. Não. E nem só ouvir o que o senhor fala. O livro ele vai te mostrar por cima, só. Por cima, sim. Agora se você não pôr a mão na massa ali. Não adianta de nada. Sabe tocar um garro? Ah, lá. Você sabe? Não. Eu não sei não. Se tiver esse negócio do livro aí, você vai saber? Eu vou ter as ideias, assim, mas eu tenho que praticar, errar um pouco, acertar ali. Esse é o conhecimento. Ah, tem que ter os dois, então. O planejamento do livro, o entendimento e a prática e a experiência. Nem sempre o que está escrito lá é certo. É, daí que colocando em prática você vai ajustando. É assim? Olha. É ali. É no dia ali que você aprende. É no dia a dia, né? Da prática. Entendi. E desavença assim, o senhor não... Porque a pessoa fala assim, eu vou seguir o... Às vezes ouviu isso, né? Vou seguir o boiadeiro, o caboclo boiadeiro flecha ligeira, e eu também vou ser assim. Que mandar fazer, eu vou fazer. Se houver desavença, eu vou reagir e vou fazer o que eu vou fazer. Se fizer maldade, não vou fazer maldade também. O que o senhor tem a dizer para quem pensa assim? Que esse não é o pensamento certo. Não é, né? E a pessoa sabe, né? Eu vou te falar, eu te dou um conselho. Ah. A de você acatar o conselho, você não perguntou o negócio do banho, da cura? É. Do conselho que o senhor dá. Eu vou te dar um banho para você tomar. Sim, nesse caso. Né? Vou dar um conselho. Você pode ou não tomar certo o banho. Isso, é verdade. Se você tem dúvida, você vai perguntar, não vai? Sim, sim. Mas como é que eu faço? Eu fervo, vou, como é que você diz? Vou beber água? Tomar um banho. Não, tomar um banho. Eu vou te falar da onde você joga, se é da cabeça. É. Eu vou te explicar isso daí. E aí você vai ter a vontade ou não de tomar esse banho. Tomar banho, foi bom. Ah, sim. Sim. E na inocência, as pessoas erram na inocência às vezes, né? E na inocência pode errar. Na hora que sabe, pelo amor. Pode. Mas é o que você me perguntou. Ela, isso. Não foi a pergunta que você fez? Sim, foi, sim. O caminho, eu estou te mostrando o caminho. É. Não é que você vai seguir o caminho. Vai seguir. Isso. Ah, eu confio nesse boiadeiro. É. Mas você vai fazer tudo o que eu falo. Ouviu direito, será? É. Eu não vou te falar para você seguir um caminho errado. Tem gente que o senhor já atendeu, que o senhor falou uma coisa e ela ouviu outra? Sim. Cheio de gente, você ouve o que você quer ouvir. Ai. Não é assim? Não. Sim, eu tô falando sim, um monte de coisa aqui, você tá ouvindo tudo que eu tô falando? Não, tô ouvindo o que eu quero aqui. Ou às vezes o que eu tenho condição, né? E às vezes você... é bom também esse trabalho que você pode ouvir outra vez. Até você dizer, ah, agora eu entendi. É pra isso que é esse negócio que você faz aí? É, daí registra essa flecha ligeira. E aí a pessoa ouve de novo, e aí pode até refletir sobre o que o senhor falou. Né? Você vai ter tempo de pensar. Vai ter tempo de pensar. Então aproveitar esse momento, para quem está com tempo de pensar, uma mensagem que o senhor pode passar assim para quem quer se dar bem na vida e já está começando a pensar em criar atalho para chegar onde quer chegar. Tá no caminho errado já. Ah. Não tem atalho. Não tem atalho? Se o caminho que você tem que seguir é aquele. Nada. Se você estiver caindo no seu caminho, é o caminho que você vai cair. Não adianta fugir de cair. Porque é uma hora que você vai cair. Se você tem que cair dois tomos pequenos, você vai cair um grande lá na frente. Ixi. Tá entendendo? Nossa. Então não adianta esse negócio de atalho. Você tem que fazer o seu caminho. Você tem que seguir o que é certo. O que é certo. O que você acha que é certo? É isso? Então você siga isso. Você está tendo um conselho? Siga isso. Siga o conselho. Procure agir o mais certo possível. Uhum. Porque uma hora alguém vem cobrar isso de você. Vem cobrar. Alguma hora vem essa conta. E quando a pessoa diz, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Essa vontade de fazer acontecer logo e procurar o atalho, porque eu quero ficar com fulano, a umbanda está aberta, a amarração é a melhor coisa. Não é o momento. Ah, não. Não está preparado ainda. Para o relacionamento, por exemplo. Para o relacionamento, para a Umbanda, para tudo. Nossa. Para qualquer religião, não está preparado. Quando... É. Para estar preparado, o senhor fala, tem que primeiro ter controle sobre si mesmo. Sim. Não é? Mamãe, quando vai ter você, ela não tem um tempo para esperar lá dentro? Você sai? É, tem. Se sair antes, o que que acontece? Não está preparado, não tá? Tá. É. Prematuro. Então, e precisa daí a ajuda dos médicos, ajuda de um monte de gente, né? Então, às vezes a pessoa está... Que é melhor exemplo que esse. É. Não é isso que eu estava querendo saber. Não é isso que eu quero saber. Ilustra. Você vai mudar. Ah, eu vou seguir ali, mas o caboclo falou aquilo para mim, eu vou fazer outra coisa, vou tentar enganar ele. Não é. Não é a mim que você está enganando. Está enganando é você. Assim mesmo. E as pessoas muitas vezes se acham esperto do que querer pular a etapa. Sim. Aí é aquele negócio que nós falamos, é a cura da cabeça. Nada. Eu tenho que ter a cabeça firme, certeza do que vai fazer. É aonde vai pisar. Para depois não se arrepender. Agora vamos assim, dizer a pessoa que está ouvindo, falar assim, eu já fiz o que eu não devia. E agora como é que eu vou dar a volta por cima? Agora sim, agora eu preciso da ajuda das trevas mesmo para eu poder encobrir a maldade que eu fiz de todo jeito. Não encobre. Nada que você faz se esconde. Nada. Nada. Nem o que faz que você ninguém. Você falou que tem a letra aí? Tem. Que você tem que estudar? Sim. O seu encarne aqui, você tem também. Tudo numa letra lá pra você. Tudo que você fez. No espiritual tá tudo gravado? Tudo. Pra gente ouvir quantas vezes quiser. Tá lá. Na hora do seu julgamento. Vamos ler aí então agora. Olha. Ah, eu enganei todo mundo, ó, passei despercebido. Ninguém viu. Tá lá. Você vai pagar. Tive sucesso na vida. A pessoa não se importa. Aí você pode reencarnar de novo sem ter o que você comer. Olha. Como é que eu faço pra você pagar o que você fez? Te dando humildade. Não é assim? É. Aí você vai ser humilde. Humilde. Você não pisou em muita gente? Você vai ser pisado. Eita. Você vai ter que chorar por um prato de comida. Nossa. É isso que vai acontecer. Não abafa nada? Não. Então, o que conselho o senhor dá? A pessoa fez o errado, não quer admitir e está procurando um jeito de consertar sem consertar, acho. Não tem jeito de consertar. Você tem que tentar seguir o certo. Da onde tentar tá? Acertar da onde tá. Não é esquecer o que você fez. Não é esquecer. É seguir o certo. Seguir ali. Com o peso que já criou para não criar mais peso ainda. E tentar amenizar o que você fez. Tendo reações boas para tentar amenizar o que você fez. Ah. Depende do que você fez ali, você tem que sim. Arrumar um jeito. Arrumar um jeito. Esse o suicídio é um jeito bom? Não. Jamais. Fugindo dos problemas. Fugindo. Aí é o caminho curto. Você covardia tá também. Não é o caminho curto que você falou? É o jeito de fugir? É o atalho. É isso aí. Entrando no atalho. Não é bom. Não, porque você vai pagar isso aí depois. Também isso. Oh. É um atalho. Você paga. Então, outro, moça. Então o suicídio, no seu modo de ver, não é nem a última opção. Essa opção não deve existir. Não, porque ainda você tem chance. Você vai tirar a sua vida, porque se você tem chance de tentar corrigir ela aqui. Olha. Não que vai ficar tudo certo. Não vai. Mas você vai corrigir, tentar fazer amenizar a sua pena. Que pode, né? Pode. Você vai amenizar o que você... O que você fez. Amenizar o que fez. Sim. Então tem jeito de consertar um erro? Tem. Tem jeito. Basta querer. Basta querer. Basta querer. E ninguém, às vezes fala, fica com vergonha, fala assim, nossa, mas se os outros souberem que eu fiz isso. Não pode ficar com vergonha, porque ninguém aqui é santo. Teve vergonha quando fez? Não, não teve. Porque estava escondido, mas agora os outros vão ver. Sim. Então no caso, assim, o senhor acha assim, não, não precisa ficar com vergonha, porque os outros também, ninguém é perfeito aqui. Todo mundo tem um errinho que fez. E não gosta que os outros saibam. O pior erro é você continuar errando. Quando persistir no erro. Olha. Sabe que tá errado, mas fiz sempre assim. Por que não vamos dar agora? Fiz assim, e aí? Ninguém viu? É. Mas agora só pra não terminar, a gente tá quase se aproximando do fim, pra não terminar sem falar dos utensílios magísticos do caboclo boiadeiro. Muitas pessoas dizem que o comprimento é xetruá, é assim que fala. E vocês usam laço no mundo espiritual, plasmado assim, para trabalho? Eu uso. O senhor particularmente usa. Ele serve para quê, assim, especificamente o laço no mundo espiritual? Aí é um segredo meu. Ah, tem um segredo. E como tem cada... um segredo. cada utensílio mágico. Eu posso usar um ou outro, como eu posso usar uma faca. Uma faca. Se eu precisar. O senhor pode ter ajuda de animal também? Posso. Pode? Posso. Tem algum que o senhor tem que acompanha o senhor? Cavalo. Um cavalo. Entendi. O cavalo no mundo astral muitas vezes ele serve para adentrar algumas densidades, né? Que ele tem essa força, tem um próprio fluido, uma energia própria dele, né? Que ajuda você. E é um animal que eu sempre gostei quando estava encarnado. O senhor também gostou? Usei muito. Usou muito? É, natural, um boiadeiro. O senhor tem uma coisa aí presa na mão? O senhor pode mostrar pra gente? O senhor tem um nome que o senhor dá pra isso? Como é que é? Chicote. É um chicote. Ah, entendi. Isso daí também é um utensílio do próprio boiadeiro que hoje utiliza na ilha. Esse daqui é igual a faca. Eu sempre usei. É uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Ah. Então. O senhor sempre carregou. Então, ah, fica, é como a faca. Como a faca. Ele fica comigo e... Claro. Porque servia... Para limpeza em alguma pessoa que necessite, eu posso usar ele. Ah, entendi. Por exemplo, a pessoa está cheia de forma, pensamento, umas coisas igual visgo, grudando e tudo, o senhor vem com ele montado já e no cavalo do menino, o senhor dá um passe em alguém. Uma limpeza. É um instrumento de limpeza, igual o senhor falou. E o chapéu pode se tornar também uma ferramenta? Esse também pode, mas esse daqui é só um enfeite. Só um enfeite. É um enfeite. Sempre usei. Então... É um enfeite. Se ele vier sem chapéu, o senhor fica triste? Com nada. Fica nada. Você quer terminar sem chapéu aqui, moça? Isso daí é um enfeite. Dá no mesmo. Foi o bicho da quê? Eu vou ter alguém para limpar? Não. Então mostra. Hoje também não tem ninguém para limpar, não precisa de nada disso. Se começasse desde o começo, o senhor ficasse assim, o senhor dava no mesmo. Não tem problema. Olha, tá certo então. Não é por causa de um utensílio, como você disse, que eu vou deixar de vir. Vai deixar de trabalhar. Então fala aqui, para as pessoas que estão ouvindo, o que, que o senhor acha do médium que quer ter um boiadeiro, mas não sabe nada do boiadeiro, nem do nome do seu próprio boiadeiro, nem de nada, quer aprender a se sintonizar com essa entidade, o que, que ele deve fazer? Primeiro ele precisa se achar, ver se é o que ele quer. Está na Umbanda, vai trabalhar na Umbanda, no Candomblé. Então ele vai trabalhar com os guias. Uhum. E aí o resto vai vir normal. Ele não tem pressa. Não tem, o atalho. Uhum. Não tem atalho. Uhum. A hora dele vem. A hora que for certo, a hora que for preciso, a hora que chamar o boiadeiro vai montar nele e ele vai trabalhar. Ele vai, vai precisar, ele vai fazer vir obrigação. O boiadeiro vai vir fazer obrigação que precisa. E se o boiadeiro pedir a ele, olha, use chapéu, use essa ferramenta magística, ou essa, ou essa, ou essa, o senhor acha que ele deve falar não, porque ele não precisa de nada disso? Não, o boiadeiro vai pedir de acordo com que ele possa. Ah, entendi. Mas ele nunca deve negar o que o boiadeiro pede. Ele não pede as coisas pro boiadeiro. É, pede. É. Você tem os seus guias aí, você não pede as coisas para eles? Sempre, ajuda? Sempre. A hora que você saiu para fazer esse caminho, você pediu. Pediu para mim aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ou não pediu? É, assim que funciona. Foi assim? Uhum. Ele te ajudou, não te ajudou? Sempre, tá do meu lado. Você não tá aqui bem? Bem. E se ele te pedir um negócio, você falar não para ele? Olha. Mas eu digo assim, como o senhor falou agora que não precisa de nada disso, às vezes as pessoas falam assim, ah, viu só, o boiadeiro não precisa de nada, então isso daí é coisa da minha cabeça. Não é necessariamente, não, né? Não é. Ah. Não preciso. Porque agora o senhor está só falando. Estou aqui. Claro. Estou aqui sem. E vou trabalhar. Se tiver que trabalhar, vou fazer tudo o que eu faço sem o que estava aqui comigo. Isso. Mas é uma coisa que eu gosto. Isso. Olha lá. É uma coisa que se precisar algum trabalho, eu preciso. Não precisa generalizar nada. Não. Dizer o que ele fez. Todo posso mundo pegar uma espada, São Jorge, e fazer um trabalho de limpeza com a mesma coisa que eu uso com o meu chicote. Olha. Sim, claro. Entendi. Mas aí vai da consciência. Você não pede? Sim. Um guia? É. Ele tá te pedindo. É um agrado. Sim. Então, qual que é a coisa que o senhor mais gosta, assim, de ver no médium iniciante? Humildade. Humildade. Como... E vontade de aprender. O que é humildade para o senhor? Uma pessoa ser simples. Simples. Simples nas ações, no gesto. É. Olha. Uma coisa... Ele faz de coração. Como não é porque estão pedindo. Ó, você tem que ir ali porque vai ficar melhor ali. Ó, você dá um chapéu pro seu boiadeiro, esse daqui, que é o melhor que tem, que é bonito. Não. É de coração. De coração, é sempre melhor. Tá certo. O que o senhor menos aprecia, assim, no médium iniciante? Tudo ao contrário. Ah. Vaidade. Tudo ao contrário, vaidade. O meu é melhor do que o seu, porque o seu é melhor do que o outro. É, o outro. Não tem isso, né? Não existe isso. De melhor, o outro é melhor. Ah, olha, eu tenho um chapéu, que eu pude dar um chapéu pro meu boiadeiro. Olha, tudo isso de bonito. Por que que é mais bonito do que o meu? Quem falou que é mais bonito? Como você perguntou para mim, você escuta o que você quer, você enxerga o que você quer. Do mesmo jeito, né? A tradução é sempre baseada na nossa elevação, no nosso conhecimento. Se você está enxergando que aquele chapéu é mais bonito que o outro, por quê? É. Pode não ser. Porque você pagou mais moeda? É. Isso daí não tem. Isso daí no médium não deslumbra ele achar que... E se o médium gostar do Exu, gostar do Preto Velho, do Caboclo, do Ele, e não gostar do boiadeiro? Mas está no caminho dele. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar. O dia que ele precisar de mim, ele vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar. O dia que eu tiver um terreiro, se esse cavalo não gostar de mim, tiver um terreiro e estiver precisando, eu vou montar em cima e não é ele que vai se segurar. Nossa. Eu monto, faço o que eu tenho que fazer, porque eu estou aqui para fazer. Isso. Claro. Que ele tá depois eu me acerto isso. Com ele. É, na hora do sono, né? Quando ele dorme, desdobre. Depois eu me acerto com ele. Como guia. Se o guia tiver que vir fazer, vem fazer. Se precisar. Porque a pessoa se abriu, ela abriu o oráculo dela para a proposta da Umbanda, né? Agora não tem assim. É o que o senhor Zé falou, o médium não tem que escolher. Não. A entidade que vai vir. Senão, tá ali para trabalhar. Não está no lugar certo. Ele está com dor no pensamento. Olha. Na cabeça. Não é isso que ele está desajustado. Claro. Aí cai no médium que eu não gosto. Ai. E aí o senhor vai ensinando. Ele não está inteiro ali. É o cavalo indomado. É o cavalo indomado. Vai ali, puxando uma rédea aqui. Quando precisar ser multa. Dá uma explorada ali. Quando precisar ser multa. Quando não precisar, você larga ele lá. É isso. É. Mas assim, e eu acho que com todos esses diálogos, talvez tenha aprendido isso, que a conversa que eu tenho com o guardião, que nem o senhor falou, o senhor pediu alguma coisa a ele antes de sair de casa, eu acho que o senhor percebe isso evoluindo, que as pessoas agora no lugar de pedir, elas sentem tanta confiança que já sabem automaticamente que eles já vão estar, que já vão cobrir, que é uma fé assim, forte. A gente fala pedir porque foi o que você me perguntou. Isso. Mas isso é uma sintonia. Ah. Você tem que estar em sintonia, sintonia. Com seus guias. Seus guias. Os seus guias estão sempre com você. Você tem os guias que estão com você. É. Não precisa estar todo mundo aqui junto. É. Todos os guias. Cada um tem uma função, né? Numa hora. Tem função. De repente, o que anda com você hoje não pode estar aqui. É. Mas tem um outro que é um seu guia seu que está junto. Tão bom quanto. Claro. Então é isso. Não é que você precisa chegar, você acender uma vela e ficar lá mentalizando o seu guia. Não. Você está saindo de casa, você mentalizou, mesmo inconsequentemente, você mentalizou e você está no seu caminho. Ele está ali aguardando para isso. É essa a função. Entendi. Então o senhor vê assim, mudando no futuro, as pessoas assim... tendo a certeza de que o guardião está ali, porque ela também está ali para o guardião e vive uma vida... Entendi. Sim. Sobretudo os praticantes da Umbanda, né? Começam a entender mais e mais dessa realidade, que o espírito realmente existe, realmente pode estar do lado. Porque muita gente ainda duvida, o senhor tem visto isso? Estou na Umbanda, mas eu não sei se o espírito existe. Tem isso? Tem. Ah. O senhor vê mudando muito a realidade nesse sentido. Muito médio no começo que sofre isso. Sofre isso. Tá certo. Então, e acha que ele tá enfeitando ali? É. Então. Não pensa nada. Não tem ideia para isso. Não tem. Graças a Deus vai, com o conhecimento e a experiência, ficando melhor, sim, né? E a gente vai passando os nossos conhecimentos pro cavalo. Pro cavalo, claro. Tá certo. Então o senhor pode, se o caboclo boiadeiro, passar uma mensagem final aí para todos aí que acompanham o nosso trabalho, que gostam do boiadeiro, que aprenderam com o boiadeiro, querem praticar na vida tudo que aprenderam. Passe uma mensagem de esperança aí, o senhor vem na linha de algum, por favor. Acho que a mensagem que o médico tem que ter é isso, é seguir, andar correto. Se tiver algum erro, corrija esse erro, não deixe esse erro passar, para depois ver se faz alguma coisa, esse atalho que você tanto fala, tenta corrigir, seja humilde. E quando você está ali na sua obrigação, você se entregue. Você entregue o cavalo para o guia vir fazer o serviço dele. Tenha medo porque você está ali. Ah, eu não quero esse guia porque eu não gosto, eu não quero aquele outro. Entregue ali, ele vem fazer. Você vai ver como tudo anda melhor. Confie nos guias. Confiar é o agir e nunca desistir. Nunca desista. Siga o seu caminho. Toda flor tem um espinho. Não é mais fácil largar a flor de lado e não pegar a flor do que furar a mão? É, não é fácil. Furou a mão, continua lá. Seu espinho. Nossa. Que no próximo flor que você pegar, você não vai apertar o espinho. Você vai aprender aonde pegar a flor e não furar a mão. Olha isso. É isso aí. É a escola da vida. É a escola da vida. Graças a Deus. Tá bom então, senhor. Acabou a conversa. Muito obrigado, senhor, ter vindo aqui e permitido que a gente colha desse conhecimento que o senhor nos passou. Eu que agradeço poder passar um pouco desse meu conhecimento a vocês aí. Graças a Deus. Muito obrigado. E agora então o senhor vai voltar para as atividades do senhor no mundo espiritual, não é assim? Isso. Muito bom. Tá bom então. Muito obrigado. Aqui e por todo esse achei esse conhecimento que nos trouxe lá de Aruanda. Eu que muito agradeço. Agradeço muito. Muito obrigado. A Deus se puder estar aqui junto. É um prazer vocês assim. Passando esse meu conhecimento. Muito obrigado, viu? Espero ter. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É uma honra pra gente ter o senhor aqui. Muito obrigado. Foi uma honra. Você acabou com a baia de Rodolfo, tudo bem? Tudo bem. Como que está se sentindo? Bem. Normalmente, quando os médiuns voltam, a gente gosta de ter essa experiência e dizer, olha, como é que foi, como que está se sentindo, como é que é. Ah, é gostoso, é. A gente desincorpora, assim, é uma... fica ainda pouca vibração do guia, né? Isso. É uma vibração de paz, como é que é? Pelo menos pra mim é uma vibração de paz. Parece que eu tô andando em ovo, assim, tô flutuando, tô bem tranquilo, fico bem calmo. O corpo não cansa? Não, cansa. A matéria cansa, né? A gente fica cansado. Natural da posição, de tudo. Posição. A energia, né? Uhum. A energia do... Quanto tempo o senhor está na Umbanda? Eu já tenho uns 15 anos. 15 anos? 15 anos. Graças a Deus. Tá bom, então. Muito obrigado, viu, por estar aí participando agora do quadro dos médiuns, do diálogo com os espíritos, do seu tempo. E graças a Deus aí recebemos o ensinamento do Caboclo Boiadeiro. Eu que agradeço. Rodolfo, muito obrigado. Obrigado. E ele já vai voar, viagem.